ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura M de São Paulo. O programa que traz a boa música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50 e também os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes através do telefone 2182-3081. A gente começa o programa de hoje atendendo o pedido da Isolina Garcia Souza, que pediu com Isaurinha Garcia, O Que Há Com Você. Depois, o pedido do Antônio Carlos, que mora no bairro do Mutinga, que pediu com Joel e Gaúcho, Não Vou Pra Casa. E para Lourdes Sampaio, do bairro da Lapa, João Petra de Barros vai cantar Louquinho por Ela. Só o seu coração poderá responder se é alguma paixão que o faz padecer. O que há em seus olhos eu não posso dizer, se é mistério meu bem, eu não sei compreender. Só o seu coração poderá responder se é alguma paixão que o faz padecer. Você vive chorando, todo mundo pergunta o que há com você. Só o seu coração poderá responder se é alguma paixão que o faz padecer. Seus olhinhos vermelhos vêm no fundo se ver, e ninguém adivinha o que há com você. O que há em seus olhos eu não posso dizer, se é mistério eu não sei compreender. Só o seu coração poderá responder se é alguma paixão que o faz padecer. O que há em seus olhos eu não posso dizer, se é mistério meu bem, eu não sei compreender. Só o seu coração poderá responder se é alguma paixão que o faz padecer. Mas se acaso um grande amor eu almejar, só vou pra casa, não vou, não vou. Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou.

me despreze. Eu sei que ela não me quer, e talvez seja por isso que eu gosto dessa mulher. É tão triste a minha sorte, coisa igual eu nunca vi. Com tanta mulher no mundo, foi essa que eu escolhi. Aí foi o pedido da Lourdes, que mora no bairro da Lapa. João Petra de Barros cantou de Léa de Souza, Louquinho por Ela. Para o Antônio Carlos, do bairro do Mutinga, Joel e Gaúcho cantaram de Antônio Almeida e Roberto Roberti, Não Vou Pra Casa. E para Isolina Oliveira Garcia, do bairro do Tucuruvi, Isolinha Garcia cantou de Newton Teixeira e Oswaldo Guilherme, O Que Há Com Você. São 8 horas e 12 minutos. A gente vai atender agora o pedido do Eduardo Pedrosa, que mora na cidade de Taboão da Serra. Ele pediu com Luiz Barbosa, O Que Eu Sinto Por Você. Depois tem o pedido da Flávia Regina Húngaro, que mora na Freguesia do Ó e quer ouvir com o Mário Reis, Esquina da Vida. Para o Anacleto Bueno, que mora no bairro da Lapa, Moreira da Silva cantou dele, Wilson Batista, Esta Noite. Vai cantar, melhor dizendo, dele e Wilson Batista, Esta Noite Eu Tive Um Sonho. Vamos ouvir. De amizade, eu não sei como se chama. É amor de quem ama, é amor de verdade. Mulher, o que eu sinto por você já passou. De bem querer já passou. De amizade, eu não sei como se chama. É amor de quem ama, é amor de verdade. E de uma mulher assim, que bom, eu tenho necessidade. Que saiba gostar de mim, só de mim, só de mim, com toda sinceridade. Oi, mulher, mulher, mulher, mulher, o que eu sinto por você já passou de bem querer, já passou de amizade. Eu não sei como se chama, é amor de quem ama, é amor de verdade. Mulher, o que eu sinto por você, eu já passou, de bem querer, eu já passou, de amizade. Eu não sei como se chama, é amor de quem ama, é amor de verdade. Ai, neste mundo de Deus, onde a dor aterroriza, de carinhos como os teus, é do que a gente precisa. Mulher, o que eu sinto por você já passou de bem querer, já passou de amizade. Eu não sei como se chama, é amor de quem ama, é amor de verdade. Mulher, o que eu sinto por você já passou de bem querer, hoje já passou de amizade. Eu não sei como se chama, é amor de quem ama, é amor de verdade. Eu não quero acreditar, lá, lá, lá, que tal possa acontecer. Quem nasceu para te amar, para te amar, só vive para sofrer. Oi, mulher, bambas, mulher, e o que eu sinto por você já passou de bem querer, já passou de amizade. Eu não sei como se chama, é amor de quem ama, é amor de verdade. Mulher, o que eu sinto por você já passou daí de bem querer, já passou de amizade. Eu não sei como se chama, é amor de quem ama, é amor de verdade. Thank you. E o otário nasceu pra milionário. E na esquina da vida observa o valor de um homem, da mulher e ao amor. Situação, zomba das vezes, sempre cheia de razão. É na esquina da vida, quero ver você estender a mão, chorando, já desiludida. O meu perdão para eu dizer que não. E na esquina da vida observa o valor que o homem dá à mulher e ao amor. Para mim, o garçom respondeu, não pode ser não. Fiquei curioso e fui hablar ao patrão, que me recebeu com duas pedras na mão e me disse quatro frases em alemão. Mere disso, sou douto e samba, venho de outra nação. Tive vontade de comer uns bifes, fiz mais, disse seu Fritz, não se resolve assim não. Vem do Brasil, trago um presente pro senhor, esta ganha, esta perde, na voltinha que eu dou. Já tinha ganho todos os marcos para mim, quando ouvi o ruído de um zepilim. Eu acordei, tinha caído no chão, salsicha à noite não faz boa digestão, eu tive um sonho em alemão. Vontade de comer uns bifes, quis mais, disse seu Fritz, não se resolve assim não. Venho do Brasil, trago um presente pro senhor, esta ganha, esta perde, na voltinha que eu dou. Já tinha ganho todos os marcos para mim, quando ouvi o ruído de um zepilim. Eu acordei, tinha caído no chão, salsicha à noite não faz boa digestão, mas saltei em Berlim. Entrei no botequim, pedi café, pão e manteiga. Para mim, o garçom respondeu, não pode ser não. Fiquei furioso e fui falar ao patrão, que me recebeu com duas pedras na mão e me disse quatro frases em alemão. Meres isso, sou tonto e samba, tenho de outra nação. Reppin' House, my liba. Ya, ya, bu, líder. Aí foi o pedido do Anacleto Bueno, do bairro da Lapa. Moreira da Silva cantou dele, Wilson Batista. Essa noite eu tive um sonho. Para Flávia Regina, húngaro da freguesia do Ó, Mário Reis cantou de Noel Rosa e Francisco Matoso, Esquina da Vida. E para o Eduardo Pedrosa, da cidade de Taboão da Serra, Luiz Barbosa cantou dele, O Que Eu Sinto Por Você. Gramofone pela Cultura AM. Daqui a pouquinho, o telefone para a gente também ficar contente com a sua participação mais direta no nosso programa, além da alegria que você já nos dá ouvindo o nosso gramofone. Daqui a pouquinho, 2182-3081, um número só de telefone, mas com muitas linhas. Ó, você vai ligar e vai ser atendido de pronto, porque assim, é um número só, mas são muitas linhas. Quando uma linha está ocupada, a ligação cai na linha que está livre, e são muitas linhas. Então você vai perder um tempinho pequenininho aí na sua vida e vai dar uma alegria enorme. Enorme para a gente, pra gente poder aqui falar do seu nome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, ter a sua participação no pedido das músicas dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50, que são as músicas do nosso gramofone. Daqui a pouquinho eu vou repetir com muita calma o telefone 2182-3081 e vou torcer pela sua participação, tá bom? Agora a gente vai ouvir o pedido do Arlindo Medeiros Cunha, que mora na cidade de Mogi. Não, é no bairro, né? Cidade Mogi das Cruzes. Mora no bairro de Mogi Mirim. Ele pediu com Comandante Amaral, Casa Sem Número. Depois o pedido da Elza Antonini, que mora no centro da cidade de São Paulo, que quer ouvir com Orlando Silva A Primeira Vez. E depois o pedido da Valquíria Ribeiro Mazurca, que mora no bairro do Brás e pediu com a Aurora Miranda, Boa Viagem. Agora esquecida, malvada dormia, trazendo um sorriso nos lábios em flor.

você embora. Enfim, foi porque me faltou a coragem. Mas se você vai dar um fora, então passe bem. Boa viagem. Nós ouvimos o pedido da Valquíria Ribeiro Mazurca, a Valquíria Ribeiro Mazurca do bairro do Brás. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, está muito alto aqui. A Valquíria Ribeiro Mazurca do bairro do Brás pediu a Aurora Miranda e a composição de Ismael Silva e Noel Rosa, Boa Viagem. Antes, o pedido da Elza Antonini, do centro da cidade de São Paulo. Orlando Silva cantou de Alcebiades Barcelos e Armando Marçal, A Primeira Vez. E para o Arlindo Medeiros Cunha, do bairro de Mogi Mirim, Odete Amaral cantou de Laurindo de Almeida e Dias da Cruz, Casa Sem Número. Eu estava aqui mexendo, conectando com a televisão, que daqui a pouquinho, às 10h40, nós vamos ter o Roda Viva. E hoje o Roda Viva recebe o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins. Mais um Roda Viva imperdível a partir das 10h40 da noite, com transmissão pela TV Cultura e pela Rádio Cultura M, com apresentação de Paulo Marcum. E vou ficar interagindo aqui no estúdio do AM, falando o nome das pessoas que estão fazendo as perguntas, quando necessário, fazendo um pequeno resumo dos quadros. E eu gostaria de contar com a sua audiência e também pelo fato do conhecimento. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social vai ter muita coisa para falar sobre comunicação, sobre os avanços da comunicação do Brasil e coisas que virão para nós, coisas futuras que estarão em uso no Brasil. Então é interessante a gente ouvir mais ouvir aqui pela Rádio Cultura, ouvir pela TV Cultura, mais um Roda Viva, hoje com o ministro-chefe da Secretaria da Comunicação Social, Franklin Martins. 8h34, daqui a pouquinho o telefone para você também participar do nosso programa. Eu quero mandar um grande abraço a todos os participantes de hoje, agradecer a todos que já participaram desde o primeiro programa, e o meu agradecimento especial para você que está nos ouvindo. Eu espero contar também com a sua participação. Daqui a pouquinho, antes de encerrarmos o nosso programa, eu repetirei o telefone, que é o 21823081, e vou ficar torcendo para você também participar do nosso programa. Agora, 8h42 no gramofone, Francisco Alves. Saudade de quando em quando, passarinho segredando, voam tontos rente ao chão. Felizes na primavera, na busca da paz sincera, do ninho do coração. Ela distante sorrindo, talvez esteja me ouvindo, mas me ouvindo sem saber. E o canto que eu solto a medo é o nostálgico segredo do que eu não posso dizer. Coração ninho de penas, no arminho de almas serenas, tem perfume, tem calor. Pobre de minha vitonta, a lua triste desponta, e eu vou ficar sem amor. Dona da minha vontade, escravo da ansiedade, serei o que ela quiser. Coração, por que preferes amar todas as mulheres no amor de uma só mulher? Música. da minha vontade, escravo da ansiedade, serei o que ela quiser. Coração, porque preferes amar todas as mulheres no amor de uma só mulher. Cada coração, cabe afinal um ideal, uma ambição. Almejam uns a riqueza, palácio, luxo, grandeza. Mas para ser feliz, há sonhos belos, não singelos, não fugir. E valem mais que o ouro, diamante, joia rara, o maior tesouro. A minha inspiração não é uma ilusão. Já tenho meu tesouro, tesouro divinal, mais lindo que uma flor, que é você, meu grande amor. A minha inspiração não é você, meu grande amor, a minha inspiração. Em juramento, entre o véu do esquecimento, o meu nome é um aviseu. Tu tiveste a impiedade de sorrir desta saudade que me mata o coração. Se um retrato tu me deste, foi zombando, tu disseste o amor que te ofertei. E eu em lágrimas despeito, quantas vezes junto ao peito o teu retrato conservei. Eu sei também ser ingrato, meu coração bem beija não fica. Tanto te queria, eu que tive a covardia de chorar esse amargor. Pra aqui despedaçado, o teu retrato fulgingado. Hoje está o meu amor. As sentenças são extremas, passam mesmo aos meus poemas, ras dos versos que te fiz. Não te comova o meu pranto, pois quem te amo tanto, tanto, foi um doido infeliz. Vicente Celestino cantou de Cândido das Neves, Rasguei o Teu Retrato. Gilberto Alves, de Ernesto Becucci e Ariovaldo Pires, Meu Tesouro. E Francisco Alves, dele, Orestes Barbosa, Dona da Minha Vontade. Gramofone, pela Cultura AM. 8h52. Teus pés eu já depositei meu coração. É o cofre onde guardo esta cruel paixão. Como é triste o meu viver, pois eu vivo deste amor que trouxe para mim a dor. Nestas noites de luar, então eu sofro mais. Quem ouve os meus doridos ais? Pelas ruas então vou, meu destino é padecer, ai quem me der então morrer. Minha vida é um calvário, no meu pranto fiz rosário, no altar da dor rezo meu amor, esta prece de tristeza que trouxe para minha vida. Esta mágoa dolorida, tarde eu percebi e jamais terei esta vida que sonhei. Thank you. gente perdeu. Relembrar as promessas de amor de alguém que depressa esqueceu. É sofrer, é tornar a sofrer. É o fogo da dor. Recordar um amor que se foi é voltar a sofrer, mas quem pode esquecer? É impossível, ninguém pode esquecer um velho e grande amor que mata e faz viver. Faz sofrer, é belo recordar os dias de prazer. Gramofone, Francisco Alves cantou de Alcir Pires Vermelho e Davi Nasser, A Mulher e a Rosa, Carlos Galhardo, de Antenógene Silva e Hernani Campos, Quem Pode Esquecer, e Januário de Oliveira com Arnaldo Pescuma, de José Maria de Abreu e Barros de Souza, Meu Destino. Vamos ouvir ainda Zé e Zilda e depois Carmen Miranda. Thank you.